Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Bom dia! A biblioteca da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, recuperou dois cadernos que tinham pertencido ao naturalista Charles Darwin e estavam perdidos há mais de 20 anos. As raridades conhecidas como caderno B e caderno C são documentos importantes das anotações que registram o raciocínio que levou o pensador a desenvolver as bases da teoria da evolução, como, por exemplo, a adaptação de animais e plantas a seu ambiente natural e a ascendência comum de todos os seres vivos. A imprensa internacional comparou o misterioso sumiço e a reaparição dos manuscritos a um enredo de Dan Brown, autor do famoso Código da Vinci. A história realmente parece ficção. No final dos anos 2000, os cadernos foram tirados do local onde estavam armazenados e fotografados. No começo do ano seguinte, a equipe da biblioteca percebeu que a caixinha com os textos não tinha sido colocada de volta no lugar correto, mas os responsáveis pelos itens pensaram que se tratava de um caso rotineiro de distração. Entretanto, após muitas buscas, acabou ficando claro que os cadernos não estavam mais nas dependências da instituição. Foi só em 2020 que a diretora de serviços de biblioteconomia da universidade, Jessica Gardner, entrou em contato com a polícia britânica e a Interpol sobre o desaparecimento e fez um apelo público para que os documentos fossem recuperados. E o pedido parece ter sido atendido em 9 de março, quando uma sacola de presentes de cor rosa foi deixada no chão do quarto andar da biblioteca, num local público onde não há câmeras. Dentro da sacola estava a caixa original da biblioteca com os cadernos, embalados com plástico e um recado dizendo: "Bibliotecária, Feliz Páscoa." Ainda não há pistas sobre a identidade do ladrão, mas os documentos estão em bom estado, segundo a instituição acadêmica. As peças foram apelidadas por Darwin de cadernos sobre transmutação. Os manuscritos datam dos anos de 1837 e 1838, pouco depois da viagem do naturalista pelo mundo a bordo do navio HMS Beagle. As observações do então jovem estudante durante a jornada, mapeando fósseis e animais de locais como o Brasil, os Pampas da Argentina e as Ilhas Galápagos no Pacífico, estimularam o pesquisador a formular explicações para o surgimento das espécies em todo o mundo. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.